Conciso, me és preciso, pois em ti vou vivendo e dependo de ti, Senhor. Como os olhos precisam de luz para verem a imagem que reluz. Para mim, algo sem fim, és meu tudo, Jesus. Meu ser pra ti, Senhor, eu quero dar, pois sei que sem ti não consigo andar. Eu sou e a cada instante sei que tu me chamas. Preciso de ti como se anseia a paz, e a cada dia te amo mais e mais. Yeah.